gosta já rigou. Pra se envolver no rolê com a gente tem que saber colar e meter a mala na humildade. O baile, esquece a marra, o que vale é o style. Naipe dos mana que é zap, na classe abre o guarda-roupa, é o seguinte. Vixe. Te acordou com o clima, escolhe o kit. Sou do futebol, mas vou no pique. Vixe. Pique, basquetebol, street, swing. Brasileiro é o tempero negro. Não tem baile igual no mundo inteiro. Tá sabendo porque eu vivo em outra sintonia. Mala demais pra sua baladinha. Confira um dia e vai perceber o porquê. Aqui é mala demais pro seu rolê. Colap, cu de boi é só perrê. Cada naipe que se vê, muita mala pra pouco rolê. Sabe por que eu não colo com você? Sem desmerecer. Muita mala pra pouco rolê. Colap, cu de boi é só perrê. Cada naipe que se vê, muita mala pra pouco rolê. Sabe por que eu não colo com você? Sem desmerecer. Muita mala pra pouco rolê. Não troco de time jamais. Aqui é mala demais. Não vou onde cê vai. Aqui é mala demais. Pelos ancestrais. Aqui é mala demais. Não é de hoje, vem de outros carnavais. Vem de berço, vem de menino. Desde cedo, vem do gueto. Questão de estilo, questão de orgulho. Questão de preza, questão de não ter vocação. Da Zé Ruela, reconhecido ao chegar. Pelo andar, pelo olhar. Ah, sei como é ruim pra você aturar. Nego mala, eu sei que cê paga. Me embala, mas não passa de um mala sem alça. Rala. Brother, só um toque, sem maldade. Lock, quando se envolve, só dá gafe. Af, quase não paga mico. Cê é do tipo que quer ser mal, fazendo bico, Zezão. Fica com seu kit malhação, machão. Mas bomba e desflexão. Eu fico aqui longe de você, sem desmerecer. Porque aqui é mala demais pro seu rolê. Colap, cu de boi é só perrê. Cada naipe que se vê, muita mala pra pouco rolê. Sabe por que eu não colo com você? Sem desmerecer. Muita mala pra pouco rolê. Colap, cu de boi é só perrê. Cada naipe que se vê, muita mala pra pouco rolê. Sabe por que eu não colo com você? Sem desmerecer. Muita mala pra pouco rolê. Se eu vou no seu rolê, a mala vai prevalecer. Minha humildade deixo pra quem merecer. Se colo num black boy, playboy, cresce o zói. Chegamos agora, as minas já pagou pra nós. Represento aonde vou, do jeito que eu sou. Não importa onde for, sei do meu valor. Eu meto a mala, um kit de preza. Camisa cortada, perma, lenço na testa, enraizada. Fica de cara, fala quando me vê. Olha lá os caras, bandidos mala, fazer o quê? Vai ser humilde demais pra ver o que ele faz. Olha com nojo de você e do seu pai. Malinha mesmo, com a bagagem cheia de orgulho. Malinha mesmo, levando a sobrinhada junto. Vai vendo, porque eu não colo com você. Aqui é mala demais pro seu rolê. Colap, cu de boi é só perrê. Cada naipe que se vê, muita mala pra pouco rolê. Sabe por que eu não colo com você? Sem desmerecer. Muita mala pra pouco rolê. Colap, cu de boi é só perrê. Cada naipe que se vê, muita mala pra pouco rolê. Sabe por que eu não colo com você? Sem desmerecer.